cintura da tia, vou cheirando meu pescocinho. Minha moto, mulher, que eu vou no acelerador. Olha a motinha, olha a motinha, olha a motinha, minha gatinha. Olha a motinha, minha gatinha, na garupinha. Olha a motinha, na garupinha, minha gatinha. Olha a motinha, na garupinha. Vamos balançar então, vai, vai, vai. Vou cheirando meu pescocinho. Eu tô sozinha, tá de moto, meu bem. Só se for agarradinha. Senta aqui na minha moto, mulher, que eu vou no acelerador. Na motinha, olha a motinha, minha gatinha. Acelera na motinha, na garupinha, minha gatinha. Acelera, olha a motinha, minha garupinha. Minha gatinha. E acabou a gasolina. O quê? Logo agora que eu tava doida pra andar de moto. É na motinha, na garupinha, minha gatinha. É na motinha, na garupinha, minha gatinha. Mas hoje eu quero andar de motinha. É na motinha, na garupinha, minha gatinha. Olha a motinha, na garupinha, minha gatinha. Olha a motinha, na garupinha, minha gatinha. Olha a motinha, na garupinha. Vamos balançar, vai tatão, vai tatão, vai. Woo!